Autorizado. 3304. Nérnia 319, corrigindo seu limite magnético 120 de Simbra. Passado pelo magnético 120 de Simbra, Nérnia 319. Nérnia 319, desça para 3 mil pés, ajuste na 098. 3 mil na 098, 319. Affirmative. Controle até 3663, pode voar direto o bridge? Então 3663, eu guardo coordenação. Guardando. 160 to completion, sir. Na 319, complete curva direita para o 125, livre LS, reporte estabilizado. Corrigindo direita, 125, vai reportar estabilizado LS, 39. Gate 9. 982, você já voa direto, Duna? Voa no 982, 30 da presente, Duna. Excelente, obrigado, Tereza. Direto, Duna, 982, 50 para 050. Mantenha o perfil da chegada, Gol no 982, chegada Mari. Então não pode voar Duna, é isso? Vamos. Afirmativo, mantenha o perfil da chegada. Pode voar pelo menos de etapa? Mantenha o perfil da chegada, Gol no 982, após Mari e Tapia. Chegado pelo acima do executado Duna aqui, obrigado. After this webjet has passed behind us, may we start our push and start procedure? American 92, do speed 220 knots. Okay, slow on the 220, American 92. Chané 63 no ONU, bom dia, chamando o Paulo Salvador, ele brota na pescoça. Alfa, reportante da Juliette, graças. Indicada? 2409. Sim, chegou na 982. 3521, we are go for taxi. We have 63 souls on board, endurance of 4 hours and then northern 8 to Salvador. Enche, mantenha-se em controle voz, escuta do controle. Afirmativa, só escuta permanente, o transponder 0117. Enche. Controle Salvador, bom dia, 5494, transchute. Put tower 118, decimal 95, 4221. Extra, Juliette, 882. É, 13 no 1, 7, graças. Tijuma, tem uma central no 24. Tango Vitor, Mike Quebec, prossiga. Incho, mantenha-se com seus olhos no 1500 pés do posto através de Paripe. Mantenha os corredores, Vitor, Mike Quebec. American 980. Segue o gol para o 0363 no 1. União Papa Tango Golf Mike Alpha. Tip 5494 para descida. Tip 5494 desça para nível 050. 050. Salvador, TAN 3859, para estar para o Diogo Indudi. Aguarde coordenação, TAN 3859. Coreano. Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha, prossiga. Golf Mike Alpha está passando aqui na linha do litoral norte. Vai manter mais vezes. Até no máximo 20 milhas, ok? Sim, passando Golf Mike Alpha. Controle Salvador, bom dia. Tem 3304 decolado. Vai cumprir arbor. Eletra na 640. 3304, contato radar, saída Arbo, sub e mantenha 360. Saída Arbo, 360, tá 3304. Voo 1982, completando o procedimento LF X-Ray, chame torre 11895. 18.95, 982. Controle 3859. 59, prossiga. Ok, a proa já tem de autorizada aí? Solicita lá na frente, lá Libra ou Sagaz. Mantenha o perfil da saída, aguarde transferência, então 3859. Salvador, control, bom dia, Channel 250, 6951. Channel 6250, Mar Arrival, descendendo, maintain flat level 060. Confirm American 90 is cleared for the ILS runway 10. American 90 is sent to 2,000 feet, cleared ILS, report established. Okay, cleared for the ILS on 2,000 feet, we'll report established 90. Contact tower on frequency 118.95. Okay, that was 118.95. Departure Control, good day, we have 6729, crossing 1700. Jet 6729, read the contact, dial departure, reclining, maintain flight level 360. Dial departure 360, possible to fly direct, dial. Departure will be 6729. Roger, we'll maintain departure, we have 6729. Solicitar a coordenação para voar direto BH, forma a rota de voada do avião. Desça para 2000 pés e ajuste a 08. 2000 na 08. Poderia voar Duna? Mantenha você desligado. Trip 5494. 94. Regresso e toque remetido em Salvador. Thank you. Afirma, time, aterrorizado, meu pés, axé, igual a da 10 com curva direita e ganhando no corredor. Aciona 5524, controle 119.8, gere em Veracruz, Salvador, de 733, ponto de posicionamento. Informador de estado central. Controle, voo no 072, tem da informação Oscar, nível 150. Voo no 072, acelera a identificação, chegada Mari, desce e mantenha 070. Identifique Mari, 70, no 072. Xaner 6250, desça para 3.000 pés de Justina 08. 3.000 feet, 1.018, Xaner 6250. Salvador ground, bom dia, American 980, exiting the runway 10 at Golf, taxiing for the gate. Roger, we'll call you on 12340 and we'll hold short of Juliet. Aqui no cotor, norte, ok? Entra. 354-4, livre LS, airport estabilizado. 354. 6311, bom dia. Guarulhos 360, tá pronto. Xaner 6309 para Guarulhos 360, Upper Zulu 16, decolada 10, curva direita da El Leda Bridge. Controle saída 19.8, controle, o código transponder é o 5513. Reportará, tá no 03, obrigado. Copy, WebJet 6729. Negative, WebJet 6729, go ahead. Contact receive on frequency 125.1, if enable 133.25. 1251, 1235, good day. Salvador, departure control, good morning, trip 5221. Trip 5221, read the contact, Harbor departure, climb and maintain flight level 160. Perform on the Harbor departure, trip 5221. 5494, da trip full LS. Centro Complexional ILS Detroit, chame torre 10295, trip 5494. 295, adiante. NER 6250, desça para 2.000 pés, ajuste na 08, livre LS, reporte estabilizado. maintain 3,000 feet on November departure 3P5221. Roger, maintain 3,000 feet until crossing traffic. 5221. Para 1709. 1709-0073. Mantenha-se pontos visuais, ingresse no corredor Interlagos, reporte do mesmo. Vou pro Mike Alfa. Juliet to gate 11, American 980. Book de Mike Alpha está no Interlagos, senhorita. Reposte na mesma visual com campo. Book de Mike Alpha. Juliet e Delta Charlie. Solo, trip 5494, livrou o táxi na sua escuta. Reporta antes da Juliette. Autorizado ILS, usar estabilizado no 073. Ô Juliette, o 5494.